insistir em vão. E já foram tantas idas e vindas, tantas promessas e juras quebradas. Já não aguento mais tantas brigas. O nosso amor virou um saco de pancadas. E bora! Se quebrou, acabou, se despedaçou, não tem conserto. O nosso amor se quebrou, acabou, se despedaçou, não tem mais jeito. O nosso amor se quebrou. Sentir o teu corpo no meu. O meu querer olhar.